Gospel Radio. Voz Gospel. As músicas do passado. Gospel Retro. As músicas do passado. As antigas que você nunca se esqueceu. Pra você matar saudades. E ouça o som que alimenta. Gospel Retro. Músicas do passado. As antigas que você nunca se esqueceu. Pra você matar saudades. Gospel Retro. Sartre,

dois peixinhos. God who gives. Gospel. Vox Gospel. Agradecer, meu Pai Celeste, por tudo que tu tens feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve um amor assim. Não consigo parar de te adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, todo poderoso Deus. Tu és Deus, todo poderoso Deus. Tribo de Judá, tu és Deus todo poderoso. nosso Deus. Acesse o nosso site voxgospelfm.com. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 5:24. Você está sintonizado na Rádio Vox Gospel. A rádio que transforma vidas. Música, palavra e fé. 24 horas no ar para edificar o seu coração. A emissora que transforma vidas. A melhor programação gospel. O Brasil todo ligado. Louvor e adoração. Vox Gospel. Vox Gospel FM, sua rede missionária. Abrigo seguro. nada. Siga o nosso Instagram, arroba Vox Gospel FM, pra ficar por dentro de todas as novidades, prêmios, bastidores e conteúdos exclusivos. Vox.